Queridos irmãos e irmãs, no Ideal Espírita, um bom dia a você, companheiro, e a você, companheira nessa jornada terrena. É com o coração transbordando de alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia. Hoje é dia 6 de setembro, véspera de feriado. Essa manhã de domingo agradável, estamos ao vivo transmitindo pelo YouTube e pelo Facebook. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões sobre temas atuais, sempre observados pelas lentes da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, ou seja, é aplicar este conhecimento para a nossa transformação moral. Você que está nos ouvindo, participe, envie as suas dúvidas ou os seus comentários. A sua participação é sempre muito importante, sobretudo neste canal digital. Nós podemos aproveitar aqui para que os amigos aqui que vão fazer os comentários hoje possam esclarecer todas as dúvidas que fiquem pairando, né, sobre um determinado tema. E vamos aproveitar para pedir para você que nos acompanha pelo YouTube, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal da USE Piracicaba. Então, além de se inscrever, clique também no sininho para receber as notificações. Assim, sempre que um novo vídeo for publicado, você será avisado. Com meia hora de antecedência, o próprio YouTube manda para você um aviso pelo seu dispositivo, pelo seu celular ou pelo seu computador, por onde você costuma acessar para assistir os programas. E você que nos acompanha pelo Facebook, você também curta a página da União Rádio Web. Lembrando que os textos que serão estudados aqui, que serão trazidos para reflexão, também serão publicados lá no canal da União Rádio Web, para que você possa ler novamente depois e também para que você possa compartilhar. E compartilhe também esse vídeo, deixe lá o seu gostei no vídeo, deixe o seu comentário e compartilhe, ajude essa mensagem a alcançar mais pessoas. Todos nós temos certeza que tem muitas pessoas precisando dessa mensagem de consolação da doutrina dos Espíritos. Hoje eu sou um honrado convidado, né, para participar dessa edição de domingo do programa Visão Espírita, que é apresentado pelo nosso querido amigo Geraldo de Tarso, que hoje não pode estar aqui conosco. E eu tenho então a alegria agora de saudar os nossos amigos que há quase 20 anos, há mais de 20 anos, vocês acompanham aqui nessa jornada de aprendizado. Bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, meu amigo Wilson. Você não é ilustre convidado, não. Você faz parte do nosso projeto. Você só não está na linha de frente diária de domingo, mas se você não tivesse com a gente muito da parte tecnológica, nós dependemos do Wilson, ele que organizou todo esse processo aqui, o streaming que a gente usa, a rádio. Toda a rádio online que nós temos 24 horas no ar. O Wilson é um trabalhador que está lá nos bastidores, principalmente, mas sem ele nós não teríamos esse projeto, não. Então, você não é convidado, coisa nenhuma. Você é um amigo pertencente ao nosso time. Um abração, um ótimo programa, bem-vindo a todos. Um abração para o Geraldo, que, segundo ele, vai estar lá no Rio Grande do Sul nos escutando. Então, abração para você e para a família toda aí, Geraldo. Um grande abraço, muito obrigado pelas palavras, Alain. Me sinto acolhido, assim como todos que acompanham o programa também sentem-se acolhidos. E eu agora quero saudar o nosso amigo, que também é cofundador da União Rádio Web, que esteve presente conosco durante todo o processo decisório, executivo, né? Ajudou lá na montagem do estúdio, passo a passo. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes, e mais uma vez nós estamos tendo o privilégio de fazer parte de um programa de domingo, Visão Espírita. E que todos nós possamos estar em sintonia com o plano espiritual para podermos divulgar essa doutrina maravilhosa. Bom dia a todos. Bom dia. Então, olha, para a gente entrar no clima, para a gente sintonizar, para a gente se preparar para receber os ensinamentos que serão trazidos em alguns instantes, eu quero convidar todos para a gente acompanhar a prece da saudosa amiga, colaboradora Terezinha Oliveira, a prece súplica tão linda na voz doce da Terezinha. Então, quero convidar todos para acompanhar a execução da prece. Vamos a ela. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora a passo lento, na estrada que conduz ao teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo o coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Muito bem, uma delícia ouvir a voz da Terezinha nessa prece, que é uma verdadeira poesia. E é assim, o programa de hoje nós selecionamos como um tema principal o que denominamos as mais duras punições terrestres. Então, no bloco em que nós estudaremos o livro O Céu e o Inferno, a gente vai acompanhar a história de Charles, um espírito que nasce com determinadas doenças, uma doença mental. E a gente vai refletir, porque nesse mundo muitas crianças já chegam com transtornos neurológicos ou mentais altamente impeditivos. Olhando para essa realidade e sem a explicação da reencarnação, parece difícil conciliar a bondade e a justiça de Deus com a dura prova que esses irmãos são submetidos. Se, por exemplo, se essas almas jamais viveram anteriormente, elas não puderam cometer nenhum crime, nenhum erro, se elas foram criadas no momento de sua concepção, da sua gestação. Ou seria, como alguns diriam, uma forma para punir os pais pelos erros dos pais? Mas isso também não pareceria ainda mais cruel, não teria Deus em sua infinita bondade e justiça, outros meios para poder educar ou fazer expiar os seus erros, aqueles pais, que não fosse uma criança inocente? Muito bem, com essas reflexões iniciais, essas perguntas que lançamos inicialmente, a gente tem uma ideia de como seguirá, né, o nosso estudo dessa manhã. E para iniciar, nós selecionamos um texto que também vai falar um pouco sobre a condição de cada um nessa existência, sobre o que cada um recebe para executar o seu trabalho, a posição, como eu já disse, que ocupamos. Esse texto é denominado Cada Qual. Ele foi ditado pelo Espírito Emmanuel e está inserido na obra Fonte Viva, psicografada por Chico Xavier. Eu vou fazer a leitura desse texto, desse breve texto. Em alguns instantes a gente vai acompanhar os comentários, então, dos amigos Alandine Souza e Luiz Pessoa Guimarães. Eu preparei aqui o texto para a gente colocar na tela também, para você ir acompanhando a leitura vamos acompanhando juntos, né? Então vamos lá. Em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra, mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece, dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir as bênçãos. O pobre, com mais largueza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos, renovando o pensamento geral para o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus. O merecimento apresenta valores múltiplos. A capacidade é fruto do esforço de cada um. Mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera de trabalho em que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos, e a vontade divina te aproveitará. Muito bem. Depois desse lindo texto, a gente tem então a alegria de ouvir os comentários. A começar, eu deixo livre, né, para o Alain ou para o Luiz. Fiquem à vontade, por favor. Quer começar, Luiz? Fica à vontade, Alain. Pode começar. Então tá, joia. Sabe que ontem eu estava respondendo para um amigo, né? Ele estava perguntando justamente da condição de trabalho de cada um de nós dentro da vida, né? E não estava falando de espiritismo, não. Nós estávamos falando profissionalmente. E aí eu trouxe para ele a seguinte ideia, né? O universo, ele funciona numa harmonia. O universo, ele funciona num sistema. Imagina bilhões de sistemas solares, né? Bilhões de galáxias, planetas. Funcionando numa perfeita ordem. Quando nós percebemos um cometa, por exemplo, que parece estar fora de ordem, né? Porque ele rompe os céus fora dessa harmonia. Como que é o fim do cometa? Ele se esbofeteia-se num planeta lá, numa determinada hora, cria uma cratera naquele planeta, quer dizer, ele cria uma marca naquele planeta e ele vira pó novamente. O universo nos convida a viver numa harmonia como essa. Nós nascemos para entrar num ritmo harmonioso com o universo. A harmonia é Deus. A perfeição é Deus. Então, toda vez que nós, como pequeno satélite que somos, né, estivermos girando fora desta sintonia universal, nós não estamos aliados com Deus e, por consequente, não estamos agindo naquele ponto que a vida nos situou. A partir do momento, eu brinco muito com os meus clientes, no meu trabalho, na minha profissão, que ou a gente escolhe a luz ou a escuridão. Ou a gente escolhe o bem ou o mal. Ou a gente trabalha no diapasão de gerar harmonia ou em gerar desarmonia. Agora, eu preciso, para gerar harmonia ou desarmonia, estar numa posição de liderança? Eu preciso estar numa posição nobre? Eu preciso? Não. Né? Porque os pequenos astros do universo ou os astros gigantescos estão numa perfeita ordem. Por que nós não podemos estar na perfeita ordem, na perfeita harmonia, aonde a vida nos colocou? Aonde e na função que a vida nos situou? Toda vez que a gente sai dessa perfeita ordem, a gente vai ter ônus para resgatar, para se desvencilhar. Toda vez que a gente trabalha em harmonia, toda vez que a gente trabalha em harmonia, as coisas vão conspirando para entrar em harmonia à nossa volta. Às vezes um cometa, né, uma outra pessoa meio fora de harmonia, vem e bate na gente. Né? Mas o que vai fazer? Lembre que é o cometa que está em desarmonia, não é o planeta que está uma pancada que está em desarmonia. E, de repente, essa cratera que abre com esse cometa em desarmonia em nós, ela nos deixa uma marca de aprendizado, uma marca de experiência para a gente ainda viver melhor e ainda servir melhor. Nós precisamos encontrar a harmonia divina. A harmonia divina, ela é o diapasão que deveria ritmar ou dar o ponto para o nosso viver. Que a gente possa encontrar essa harmonia e ser útil onde a natureza nos colocou. Certo, Luiz? E seguindo as palavras do Alan, né? Esse cometa que deixa a sua marca, essa marca é uma séria candidata a ser um lago maravilhoso, né? Nos propiciando coisas lindas. Essa lição é muito bonita, como todas as outras, né? Estou chovendo no molhado. Mas ela nos coloca a oportunidade de exercer aquilo que nós nos propomos. A divulgação da doutrina, ela consiste exatamente nisso, né? Você está divulgando o evangelho e a doutrina espírita, mostrando que tudo, não existe exceção, tudo está conforme o pensamento divino. Em qualquer posição que você se encontre, aliás, a leitura da lição no domingo passado, ela falava mais ou menos exatamente isso. Ela comparava a Terra como um carro cósmico, em que nós viemos, às vezes, num ambiente de primeira classe, às vezes no de segunda classe, de terceira classe. Às vezes a gente vem com uma vestimenta maravilhosa, às vezes com uma vestimenta com alguma deficiência. Mas é exatamente isso. Em qualquer posição que a gente se encontre, nós temos a possibilidade que a vida nos oferece de desenvolver aquela virtude que aquela posição nos propicia. Então, por exemplo, na condição de serviçal, nós temos a condição de servir, né? Jesus, quando aqui esteve entre nós, ele mostrou que quem quiser ser o maior seja o servidor de todos. Na posição de riqueza, nós temos outras possibilidades. Agora, para qualquer posição que a gente tenha nessa existência, uma coisa é fundamental: é estar em harmonia com o Criador. Então, ele nos mostra que em qualquer vestimenta, qualquer situação que a gente venha para viver, o Criador estará de olho em nós, estará nos acompanhando, estará nos apoiando. E, para que isso aconteça, nós temos que estar em harmonia com ele. Então, você vê que as lições se repetem. Quando nós não nos resignamos com a posição que nós estamos, nós entramos nessa desarmonia. E aí, tudo o trabalho que foi planejado vai por terra. Você imagina você na sua empresa, Wilson. Você tem 4, 5 funcionários. Você dá uma orientação. Aí você chega no final do dia para colher o resultado. Aí um determinado funcionário diz assim: ah, eu achei que você estava errado, eu fiz diferente, eu fiz assim. E você não vai chegar à conclusão, né? Vai ficar faltando aquela tarefa. Então, o grande ponto da nossa existência, e nós temos que gastar todas as nossas fichas nisso, é exatamente sobre Deus. Existe ou não existe? Eu acredito ou não acredito? Então, enquanto nós não sairmos desse ponto, nós não devemos avançar. Nós devemos questionar, nós devemos perguntar, nós devemos pôr em dúvida, mas nós temos que nos aprofundar. Porque essa é a base de tudo. Que quando a gente acredita que existe um Criador e que esse Criador ele é o comando de tudo, nós exercemos a função primordial da nossa estada aqui, que é a submissão. A submissão no sentido de que nós nos colocamos sob o comando desse Pai. Então, você veja a situação que nós estamos. Se nós não acreditássemos em Deus, olha, tinha outras sugestões melhores para passar esses tempos. Agora, como nós acreditamos em Deus, nós sabemos que ao final disso tudo sairá uma coisa melhor. Porque Deus está no comando. Deus não permitiria que nada que esteja fora de suas leis possa sair desse destino que nos está reservado. Então, que todos nós possamos entender isso e assimilar isso para aproveitarmos a existência no ponto em que Deus nos colocou nessa existência. É isso aí, Wilson. Muito bem, Luiz e Alan. Eu não me lembro aqui quem foi o pensador, mas se eu não me engano, foi um psicólogo húngaro, como eu disse, não vou me lembrar o nome, mas observando a sociedade em que nós vivemos hoje, a ansiedade que muitas pessoas vivem, o tédio que outras pessoas também alegam viver em determinadas faixas etárias, sobretudo, ele fez uma teoria, propôs uma teoria interessante. Ele chama de teoria do flow, né? Do fluxo. E é assim, segundo o que ele propõe, o que seria a ansiedade? A ansiedade seria você assumir tarefas superiores, muito superiores, às suas habilidades ou capacidades. Por exemplo, o tempo aqui também poderia ser uma capacidade, né? Ao contrário, o tédio, ele seria a condição daquele que assume determinadas tarefas muito aquém das suas capacidades e habilidades. Que é exatamente o que o Luiz acabou de dizer. né? De você executar aquilo que realmente te completa. Porque se eu executo alguma coisa que está aquém daquilo que eu poderia fazer, eu até posso fazer uma vez, ou duas, ou algumas vezes, mas se eu faço isso por um longo período, isso é tedioso. Vai ser para mim um suplício realizar aquela tarefa. Eu preciso alçar voos maiores. Daí a importância, e o Luiz, que trabalhou no meio industrial, sabe disso, das lideranças que encontram dentro daqueles subordinados também lideranças, né, que criam outras lideranças, dando oportunidades àqueles que têm determinados talentos. Veja, é a responsabilidade que nós vimos no texto de Emmanuel agora, daquele que ocupa uma posição de liderança, a responsabilidade que ele tem com aquela coletividade que ele lidera. Porque senão eles ficam entediados, não tem uma visão de futuro. E tem, como eu disse, tem aquele outro também que projeta ansiedade em todo mundo, dando tarefas excessivas que está acima da capacidade das pessoas, que também vão viver uma vida tensa. Quer dizer, esse administrador ele não vai conseguir extrair o que é bom das pessoas. E o estado de equilíbrio que esse pensador vai falar, o que ele chama de flow, é o estado totalmente equilibrado. E ele dá como exemplo, por exemplo, quando você começa a fazer uma tarefa e você não percebe a hora passar. Você se envolve num projeto, por exemplo, você começa a ler alguma coisa, quando você vê é 2 horas da manhã e você não quer parar. Porque você entra num ritmo ali, você não vê, o tempo ao seu redor é outro. E você está tão envolvido naquilo porque está exatamente, é dentro daquilo que você pode contribuir, você pode dar o melhor que você tem. E esse é o estado que a gente deve buscar, na verdade. Não é mesmo? Wilson, você me lembrou um fato. Eu tinha 2 elementos que coordenavam grupos. Um não tinha jeito. Se eu forçasse, ele espanava. Ele dava 70% e era só. E o outro não. O outro eu botava 150% e ele ia. Então eu mantinha aquele com 70% e o outro com 120%. E o resultado vinha, né? E é exatamente isso, é sabedoria. E isso você vê que nos remete a uma lição da vida. Às vezes a gente se pergunta por que que ele com tanto e eu com tão pouco, né? E é exatamente a visão que nós temos que aprender a enxergar. Ele está com tanto por causa dos talentos, ele só pode dar isso. Ali, o evangelho é todo coerente. Ele é todo coerente. Ele, numa hora, ele te mostra exatamente o que acontece na outra. Então, por isso que nós batemos tanto nessa tecla e o Espírito Verdade resumiu. Amai-vos e instruí-vos. Aliás, era a lição que eu queria ler, mas deixamos para domingo que vem. Mas é exatamente isso. Amai-vos e instruí-vos. Você sabe que essa teoria que você trouxe, o nome dele é quase impronunciável na nossa língua, por isso que você não lembra, né? Eu tentar, é Mihaly. Ele é radicado nos Estados Unidos, Mihaly, e um sobrenome com umas 20 consoantes diferentes que eu não vou me meter a buscar, não. Porque, seu som não está saindo isso. Pensar na teoria do fluxo de Mihaly. Procure na internet quem quiser ler, é muito interessante. É a teoria do fluxo de Mihaly, o sobrenome, depois vocês vão tentar ler lá. Mas pronunciar. Sabe que a sabedoria de viver dentro da empresa, você deu o exemplo do Luiz, né? Ela é extremamente pertinente porque nós percebemos pessoas com grande capacidade em fazer tal ponto. Por exemplo, eu que lido com a parte comercial, antigamente era normal você pegar um excelente vendedor da equipe e querer colocar ele como gerente. Você não tinha um gerente e perdia o vendedor, e daí você não tinha como voltar ele a vendedor. Então, o perfil, às vezes, do gerente, ele não é nem um bom vendedor, mas ele é um bom gestor de pessoas. E ele vai fazer com que aqueles bons vendedores tirem o melhor da venda. Ele não precisa ser um bom vendedor. A função é outra, a função da gestão. Então, isso só para ilustrar um pouco essa questão do fluxo que o Wilson trouxe. A gente tem que deixar solta a nossa capacidade no mundo. Nós temos que ficar frouxinho para poder ser uma boa ferramenta de Deus. Às vezes a gente cobiça o muito e no pouco a gente era muito mais útil do que o muito. Às vezes você é um ótimo entregador de copinho na fila do passe, cheio de água ali para a pessoa beber. Você quer se meter a fazer palestra, não vai dar certo. Outro é palestrante e fica pegando o pinho, não vai dar também, porque ele vai ficar fazendo uma palestra a cada copo que ele entrega. E aquele fluxo não funciona. Alan, daí que nasceu, manda quem pode e obedece quem tem juízo. É isso aí. Eu não sei se está para todo mundo, mas, Luiz, eu estou vendo você fora de foco. Você também, Alan? Estou também. A não bateria está boa aí, Luiz? Tá. Você saiu 90%. De foco. É. O foco, tá saiu o foco, saiu você de foco. É. Tem que mexer aonde, Wilson? Tenta mexer no celular mesmo para ele pegar o foco de novo, talvez. O foco automático, né? Não sei, não... Vê se não tem algo na frente da câmera, da tela. Aí, melhorou. Ah, lá. Ah, era sujeiro. Era, tá vendo? Não em mim, tá? É na tela, tá? Na tela. Na lente. Na lente. Às vezes a gente muito toca bem. Pra baixar, aumentar o volume e suja ela. É verdade. Você coloca a mão na tela, né? Não tem botão mais hoje em dia. É. Muito bem, meus amigos. É então nesse clima leve, nesse clima de bate-papo, de alegria, que a gente vai avançar para o segundo bloco do programa Visão Espírita. Mas antes, o recado que nós sempre trazemos, né, o recado tão importante que há anos a gente fala. Amigos e amigas, muita atenção para esta orientação. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação. São elas: O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. A gente sempre fala sobre isso, né, Luiz? É sempre muito importante. Nós conversávamos um pouquinho aqui antes de entrar no programa sobre o mundo das publicações espíritas, né, Alan? E existem muitos livros, muitos títulos hoje. E sem conhecer as obras básicas, como a gente pode avaliar, não é, Alan? É uma grande dificuldade que a gente trata desse assunto há muitos anos, eu acho que sempre é pertinente a gente voltar a esse assunto, é que existe uma riqueza de obras espíritas, e aqui eu vou fazer um elogio ao trabalho do Luiz Guimarães, que ele compilou no Vade Mecum Espírita milhares, 1.200 e poucas, quantas obras, Luiz? 1.200. 800. 800 obras? Isso. 800 obras. 2.800 assuntos. Com 2.800 assuntos. Ali, o Luiz fez um trabalho incansável de catalogação dessas obras. Um trabalho de horas de leitura, horas de acompanhamento da doutrina. Se você já leu aqueles 800 livros, aí você tem a obrigação de começar a estudá-los. Depois que você estudar os 800 livros que está ali escrito, aí você pode ler qualquer outra coisa que publicou no Espiritismo. Acontece que a gente muitas vezes fica mais afeito a ler coisas mais simples, né? A gente lê romancinhos que às vezes vão só repassando o mesmo conceito, mudando os personagens e o ambiente que ocorre, né? E você deixa de aproveitar a essência da filosofia espírita, que nos convoca a um autoconhecimento, nos chama a uma transformação para andarmos nesta harmonia de Deus. Certo, Luiz? O Luiz pode falar até com mais propriedade isso. Não, quanto mais a gente conhece, mais a gente realmente adquire a consciência de que tem que estar em harmonia. Pois é, então vamos ao nosso estudo. Nesse bloco, no segundo bloco, nós temos acompanhado o estudo da obra Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cairbar Schüttel. Então, seguindo, fazendo a sequência com os estudos anteriores, a gente vai hoje ler então a parábola das Virgens Prudentes e das Nécias. Eu vou ler só. Na verdade, só a introdução, que é a parábola mesmo, que se encontra registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 25, 25, versículos de 1 a 13. E depois a gente vai passar aos comentários do Alain e do Luiz. Abre aspas. O reino de Deus será comparado a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Cinco dentre elas eram nécias e cinco prudentes. As nécias, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. Tardando o noivo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo. Saí a seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E disseram às nécias, às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Porém, as prudentes responderam: Talvez não haja bastante para nós e para vós. Ide antes aos que te o vendem e comprai-o para vós. Enquanto foram comprá-lo, veio o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Depois vieram as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Mateus 25, de 1 a 13. Muito bem, meus amigos. Wilson, você tem que designar um para começar, senão fica bola dividida. Sim, então vamos lá, meu amigo. Por ordem alfabética, então, para não dizer que a gente está beneficiando um Isso. ou outro. Então vamos lá, meu amigo Alain Diniz. Não, eu vou passar a bola para o Luiz. Essa outra eu comecei, agora ele começa. Não, porque eu tinha Então, essa estudado parte. outra parábola, viu? Eu tinha estudado a parábola anterior e eu não estudei essa parábola por comentar de hoje. Não, essa parábola ela nos fala exatamente a respeito da vida. Quando nós espíritas orientamos as pessoas para a instrução, o Espírito Verdade pediu isso, né? Amai-vos e instruí-vos. Acabamos de ler a lição aí do Fonte Viva, que fala exatamente sobre isso. Uma lição dessa que nos explica que as diversas colocações em que estamos na vida, nada mais é do que posições em que nós podemos aprender coisas diferentes. Então, quando nós nos instruímos sobre isso, nós estamos com um estoque de azeite para, na adversidade, nós podemos nos municiarmos de combustível para continuar a luta. A gente repete muito isso na nossa vida de relação. Se você estuda a doutrina, você em algum capítulo você já leu sobre as mortes prematuras, né? Em algum capítulo você já leu sobre as deficiências físicas. Então você sabe a razão dessas adversidades na nossa vida. E aí você compreende quando elas existem. E, normalmente, essas coisas surgem de repente. De uma hora para outra, acontece uma adversidade que você é pego de supetão. Então, às vezes, você acredita em Deus, mas uma adversidade muito grande na sua vida, você coloca em xeque aquela crença. Diz assim, poxa vida, será que Deus é justo mesmo? Né? Por que que acontece muito com relação às mortes prematuras? Os pais se perguntam, por que que Deus não me levou antes? Por que que levou o meu filho? É muito mais natural que eu já estou em idade avançada, que eu morra, mas não meu filho. Então, são as dúvidas que surgem porque nós não nos preparamos com um azeite sobressalente, que é o esclarecimento. Quando nós lemos, quando nós estudamos, nós aprendemos a discernir. Então, você veja, por exemplo, alguém que leu essa lição que nós lemos agora de cedinho. Ela sabe que em qualquer posição da vida, nós temos que estar em sintonia com o Pai, para que naquela posição nós possamos absorver o máximo. Agora, alguém que não leu, se pergunta, por que que eu venho pobre e o fulano veio rico? Por que que eu faço todo bem e a coisa... existe tanta diversidade. O meu vizinho é um ladrão, um safado, e cada vez fica mais rico. Então, as pessoas, por falta de conhecimento, colocam em xeque a sua própria crença, a sua própria maneira de enxergar as coisas. A Terezinha de Oliveira, ela tem um livro muito bonito que chama Parábolas que Jesus Contou e que Valem para Sempre. E ela coloca que essa parábola, provavelmente Jesus calculou que 10% da humanidade... Por que que 10, Virgem? Por que não 100? Por que não 50? Por que não 3? Então, ela diz que provavelmente Jesus estimou que 10% da humanidade crê em Deus. Agora, 5% dessa humanidade estuda. E sim, os outros 5 crêem em Deus, mas não estuda. E aí, quando surge uma diversidade maior, aquele 5 que crê em Deus, mas não estuda, fica em dúvida e aí periclita na sua fé. É muito interessante a interpretação da Terezinha de Oliveira nesse livro de parábolas. Então, é isso aí, Wilson. Wilson, agora eu fui ler aqui o texto do comentário do Caibar. Né? Porque, do Caibar. Na realidade, a gente sempre se baseia nesse livro aqui, ó, não sei se está todo mundo podendo olhar, Parábolas em Comentários de Jesus de Caibar Schutte, né? Então, no seu comentário, ele fala duas coisas que eu queria salientar. Ele fala assim, a fé sem conhecimento pode ser comparada a uma candeia mal provida, que à meia-noite não dá mais luz. Então, assim, eu acho relevante essa fala dele, porque é o que aconteceu com aquelas que não se precaveram com azeite. Faltou para elas conhecimento para sustentar a fé. Né? E aí ele fala, usa uma outra frase aqui, que deixa eu achar aqui. Não pode haver no céu um misto de ignorância e de santidade. Toda a santidade é cheia de sabedoria, porque é da sabedoria aliada à santidade que vem a verdadeira fé e a consequência prática das boas obras. E ele ainda comenta aqui, a necessidade, né, das nécias lá, né, a necessidade é a antítese da prudência. Esta não pode existir onde impera aquela. Então, a prudência para nós, dentro da doutrina espírita, é estudar a doutrina espírita, é conhecer todas essas passagens, todas essas nuances de cada parábola dessa. Né? E no final ele fala ainda assim, que só a prudência nos pode guiar no caminho da vida, aproximando-nos daquele por cujos ditames conseguiremos nossa redenção espiritual. Então, veja quão rica é o comentário de Caibar Schutte nessa passagem, nessa parábola. É uma parábola que ela requer de nós uma visão mitológica e alegórica mais profunda, né? Porque ele usa de uma simbologia mais profunda. A gente precisa mergulhar mais na filosofia, nos conceitos da doutrina para interpretá-la, mas importantíssima a sua leitura e a sua reflexão. Então, o Wilson colocou aqui o nome da parábola, no livro que está. Tem ouvintes nossos aí que já compraram o livro, que eu no mínimo fico muito satisfeito com isso, porque eu sei que está se empenhando em estudar. Não basta só essa nossa fala, não basta só esse nosso comentário, nós precisamos buscar o conhecimento. Não seja uma nécia. Abasteça-se de azeite através do estudo sério da doutrina espírita. Muito bem, Alain e Luiz. Essa frase, inclusive, a última que você trouxe, olha bem, eu vou repetir. Não pode haver no céu um misto de ignorância e de santidade. Para quem gosta de texto, de perfil, né? Olha, essa é uma frase tão emblemática, tão marcante, né? Que resume muito a doutrina espírita. A gente acabou de falar sobre leitura, sobre a importância de ler, de conhecer as obras básicas da doutrina espírita, e tem muita relevância com o texto que a gente estudou depois das Virgens. E eu queria levantar, para passar para vocês também, um outro aspecto, né? Esse aspecto, que é o aspecto que o Caíba comentou, mas assim, me vem em mente também, é claro, quando a gente fala em virgens, e aí é bom falar o significado da palavra nécia, que não é uma palavra que a gente usa muito, mas é imprudente, irresponsável. Então havia virgens imprudentes. Um outro aspecto é com relação realmente à programação, à preparação, a se preparar para executar qualquer tarefa. Vamos lá. Agora tem relação lá com o primeiro texto, de que estamos na posição em que necessitamos para executar determinadas tarefas. Mas ainda assim, para essas tarefas, nós precisamos de uma certa preparação. E enquanto o Luiz comentava, eu lembrei de uma passagem do Evangelho de Lucas, que uma vez eu utilizei em uma palestra. Eu vou colocar até aqui na tela, né? Qual de vocês, está em Lucas 14, versículos 28 a 30, qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas 14, de 28 a 30. Então, tem a ver também com se preparar para determinada jornada. Quer seja uma jornada de trabalho no meio espírita, né? Quer seja um projeto pessoal, não é isso, Luiz e Alain? Luiz, vamos passar para o Luiz, que o Alain acabou de comentar. Wilson, foi muito bem lembrado, porque a gente cansa de ver, né, construções inacabadas aí, né? É o que a gente mais vê. Às vezes o cara começa a construir uma coisa e a prefeitura não aprovou. Né? Quer dizer, você gastou dinheiro, você não tem mais capital e você tá, empatou ali, não vale nada. Não dá nem para vender como terreno, porque vai ficar um terreno caro, porque o cara ainda tem que demolir o que você colocou em cima. Então, na realidade, quando nós nos preparamos, né, e aí fazendo uma analogia com tudo que a doutrina nos ensina, grande parte de nós já nos preparamos quando viemos encarnados. Então, nós temos consciência daquilo que nós viemos fazer. Agora, a doutrina, ela só nos reaviva alguma coisa que já temos conhecimento. Então, você acha que depois de uma lição dessa que nós lemos na primeira fase do Fonte Viva, qual é a criatura que escutou isso e vai ficar reclamando do que está fazendo na vida por enquanto? Né? Vou fazer o que eu faço bem. Até por uma questão de inteligência, porque os caras lá leram e dizem que se eu fizer bem onde eu estou, eu vou ter a sintonia com o alto. Né? Até por uma questão de inteligência. Então é isso aí, Wilson. Luiz, o Cortella, ele tem uma frase que eu gosto muito em cima disso que você acabou de falar. Ele fala assim: faça o melhor que você pode com os recursos que você tem, na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Então, vou repetir, ó. Faça o melhor que você pode com os recursos que você tem, na ausência de melhores recursos para fazer melhor ainda. Então, faça o melhor sempre. Sempre, em qualquer lugar da sua existência. Saia daquele momento com a consciência que você fez o melhor. Pode ser que você não fez o que você gostaria, pode ser que você não fez o que outro faria, mas é o melhor que o seu recurso pessoal pode fazer. Isso vai dar um sentimento de consciência tranquila e mais. A espiritualidade, percebendo o seu esforço, ela te completa naquilo que faltar. Verdade. Alan, a exemplo desse trabalho, né, as severas limitações que temos. Às vezes, a gente chega aqui, falando por mim, você vai falar uma ideia e, de repente, ele foge uma palavra, você não se lembra. Mas é assim, você se preparou para aquilo, você utilizou os recursos que você tinha. Mas, ainda assim, no processo de execução, não significa que não vai haver problemas. Né? Claro. Mesmo se preparando, você vai encontrar problemas para executar determinada tarefa sempre. Então, duas coisas que eu queria pontuar. Essa é uma delas. Mesmo você avaliando os seus recursos, você vai encontrar dificuldades, sim. E é nesse momento que você tem que ter, como o Alan falou e o Luiz, a consciência de que você está fazendo aquilo que você pode, fazendo o seu melhor. Agora, se você souber que está aquém daquilo que você pode realizar, mas se você souber que está fazendo de qualquer jeito, que está fazendo mal feito, você não vai se sentir bem. E aí, se der alguma coisa errada no meio do caminho, você vai se sentir culpado, vai gerar um desânimo, e é isso que não pode. Esse desânimo pode te afastar do trabalho. Então, quando você não se prepara e vai para um trabalho, você pode perder a oportunidade do trabalho e perder a força para continuar trabalhando depois. Daí a oportunidade da gente não atribuir uma tarefa, né, a uma pessoa que não esteja preparada, porque você pode perder aquele trabalhador. Não é verdade? Wilson, isso é muito oportuno, esse teu comentário, porque é muito comum pessoas que você vê que já têm condições de começar a falar sobre a doutrina espírita, né? E você as convida para fazer aquelas palestrinhas em lugar mais simples, com menos público, e aí ela diz, vira para você e diz assim, ah, eu ainda não tenho a perfeição de poder fazer isso, né? Eu ainda sou muito imperfeita. Agora, imagina, planeta de provas e expiação só tem tranqueira, que nem nós três aqui, e aí querer atingir a perfeição para poder começar a falar sobre o Evangelho. Pois é, não tinha um aqui, não teria um aqui, né? Não teria um. Não. Eu vou lembrar um exemplo. Consta lá do Paulo Estevão. Paulo tinha aberto as igrejas ali, né, nas várias cidades que ele, com muita luta, com muito sacrifício, passando fome, sendo perseguido, sendo maltratado, sendo apedrejado. Quando ele acabou aquelas viagens e ele achou que as igrejas estavam expandindo, começaram a vir notícias que as igrejas estavam cheias de problemas. E ele pensa assim, falou, nossa, mas agora eu não dou conta de visitar todas elas para ir fazendo a manutenção do que eu criei, né? Então Estevão aparece para ele e fala para ele que Jesus convoca Paulo a usar os recursos do Espírito. Os recursos do Espírito seriam o quê? Através de cartas, ele se comunicar com essas igrejas. Então... E detalhe, né? As cartas de Paulo foram ditadas de Jesus para Estevão e Estevão dita para Paulo. Agora, Paulo de Tarso, não querendo falhar na recepção dessas cartas, olha o espírito de equipe e o trabalho de harmonia. Ele, então, convida a todos aqueles que estavam ali no trabalho com ele, que agora não vou lembrar o nome ali, que estavam ali junto com ele naquele trabalho de levar a doutrina, para junto com ele receber a inspiração daquelas cartas. Eles escreviam a várias mãos aquelas cartas. Então, quando nós, né, esse projeto da rádio, eu venho juntando material um dia para escrever a história da nossa rádio, né? Eu estou com bastante coisa juntada aqui, uma hora aí vai me sobrar um tempinho para me dedicar a isso. Por quê? Porque, não porque a gente quer contar vantagem nenhuma com essa história, mas nós queremos mostrar que nós só estamos aqui hoje, 21 anos depois, porque teve o esforço de dezenas de pessoas, para não falar centenas de pessoas, para a gente estar aqui hoje, continuando esse trabalho através hoje do YouTube, né? Continuando esse trabalho de divulgação da doutrina. Mas nós também somos sabedores de que, como nós nos esforçamos dentro do máximo do recurso que a gente pode, né, aqui, nós somos muito ajudados pelo plano espiritual. Muito ajudados. Sempre muito ajudados. Então, é esforço e fé. E aí o trabalho continua. É dessa forma que nós entramos na harmonia de Deus, Wilson. Muito bem. Nós temos aí alguns minutinhos antes de entrar no terceiro bloco. Eu só quero propor uma outra reflexão para vocês comentarem, né, brevemente, para a gente entrar no terceiro bloco, então, para tratarmos do tema central do nosso programa. Mas é a outra pontuação que eu falei também a respeito desse entendimento sobre preparação. Que é o seguinte, nós falamos sobre cada um está onde deveria estar, né, e falamos sobre se preparar utilizando os recursos que tem, mas muitas vezes a pessoa, Alain e Luiz, ela não se dá conta de que ela dispõe de certos recursos. E o Luiz falou um pouco sobre isso, quando ele falou que a pessoa já poderia falar e não fala. Mas como ela pode olhar para si própria para poder identificar o que ela pode fazer de verdade? Por que a pessoa não se sente segura ainda para poder realizar um trabalho, dar um passo à frente? Uma vez, Alain, nós conversamos sobre isso, né? E você disse, poxa vida, Wilson, às vezes eu tenho um sentimento, eu fico com o coração apertado, porque a gente faz palestras há mais de uma década, há 20 anos, né? E às vezes a gente vê as mesmas pessoas, né, que não evoluem no seu trabalho, não reconhecemos a diferença de todos. Mas o que falta, talvez, o que a gente poderia orientar para algumas pessoas para que acendessem uma luz e elas dessem um passo à frente no trabalho em que elas realizam, para que não fiquem paradas naquela mesma posição? Tem gente que passa a vida ou assistindo palestra ou fazendo curso. E o Alain ontem fez a palestra na União Espírita de Piracicaba, ele fez um comentário, que é verdade também. Eu dou aulas também em alguns cursos, e às vezes você conhece uma pessoa lá que já fez 5, 6 cursos dentro da instituição. E você está dando uma aula para ela, você começa a aula, pede para alguém fazer uma prece, ele se esconde na cadeira, ele se encolhe, ele... Quer dizer, o que falta para ajudar essa pessoa a sair do casulo, a se transformar e poder utilizar o potencial que ela tem, porque ela já tem conhecimento, se fez tantos cursos assim, ela já sabe o que dizer, o que fazer. Alain e Luiz. O Wilson, eu vou falar sobre isso, que eu acho que sempre que uma pessoa não desperta e a gente percebe que ela não desperta, a responsabilidade é nossa, não é da pessoa, não. Sim, é nós que não conseguimos nos comunicar corretamente, em incentivar, em potencializar aquela pessoa para fazer outras tarefas. Muitas vezes, a gente que está mais enfronhado no estudo, às vezes a gente também constrange as pessoas, porque a gente não dá espaço para a pessoa se manifestar e a gente logo já tem um ponto de vista e cheio de retórica, cheio de opinião, e o outro se cala, porque ele fala assim, como que eu vou falar na frente, depois do que ele falou agora, né? Então, acredito que eu e Luiz, o nosso programa era em Santa Bárbara do Oeste, certo? Então a gente ia e voltava todo domingo, eu até sinto muita falta disso, porque eu e Luiz, a gente ia batendo grandes papos, né? Tá fazendo falta, não tá, Luiz? Para mim tá. Uma hora de papo por domingo. Tranquilo. E aí, nesse bater papo aí, nós desenvolvemos uma palestra que é o estilo daquela que eu fiz ontem e fiz na sexta no Fora da Caridade também, que é o que a gente chama de palestra dialogada. Então, essa palestra dialogada, nós falamos menos e abrimos espaço para os que estão ali nos ouvindo perguntarem, colocarem pontos de vista, com a intenção justamente de multiplicar os potenciais de cada um que está ali. Porque todo mundo tem alguma coisa para falar, todo mundo tem algum ponto de vista, todo mundo tem alguma pergunta, né? E logicamente, nesse trabalho, nós temos que ter um jogo de cintura muito grande em aproveitar cada pergunta e cada fala para construir um multiplicador, né? E acho que tem dado certo, né? Você viu ontem que bacana que foi, quanta gente se manifestou, perguntou, né? E o Luiz também pode dar uma opinião em cima disso, né, Luiz? As experiências que eu fiz sobre isso foram muito boas. E aí eu fiz em palestras presenciais, né? Então, por exemplo, um centro que... Vários centros que eu imaginava assim, eu sempre levava um texto como suporte, porque se o pessoal não quiser perguntar, eu toco a palestra, né? E aí, em vários centros que eu apostava que não iam abrir a boca, e, rapaz, não deixaram... Se eu não parasse, não terminava. Porque, realmente, o pessoal tem muita, muita ânsia de perguntar, de querer saber. Então, respondendo à pergunta do Wilson, às vezes nós também nos esquecemos daquilo que o plano espiritual nos passa, né? O Emmanuel falou claramente, ele colocou semeia e passa. Porque, na realidade, nós estamos só colocando uma sementinha. Agora, aquele espírito que nos ouve, ele está sendo cuidado por um espírito mais avançado que ele, que ali aproveitou aquela semente e, num outro lugar, vai botar uma aguinha em cima e, no outro lugar, vai botar um sol. Né? Então, a gente tem que confiar que cada ser, né, encarnado tem um gestor ali que está cuidando da vidinha dele. Então, o nosso negócio é esse, semeia e passa. É isso aí, Wilson. Semeia, rega, né? Rega constantemente. O processo de educação é esse, né? Não. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que dá o crescimento. O processo de educação tem a ver com o que o Alan falou, né, Alan? A extrair o que cada um já tem. Essas sementes que já foram plantadas, então o educador ele faz germinar, né? O educador faz brotar aquilo que já está lá latente, que está lá dentro. Então, o papel do educador é fazer com que a pessoa olhe para si e reconheça os recursos que tem, baseado no contexto em que ela vive. Isso realmente é uma postura muito diferente de aulas e de palestras, somente dissertativas, né? E a gente tem que evoluir. E baseado nisso, nós começamos a conversar o ano passado. Só que, enfim, com a pandemia do coronavírus, a gente parou. Mas a gente queria estender o projeto da União Rádio Web para presenciar as casas espíritas. Eu cheguei até a conversar com a nossa amiga Vera, que está aqui nos assistindo hoje também. Um abraço lá para a Vera de São Pedro, a Vera Castanho, da União Espírita de São Pedro. Mas chegamos a conversar com ela, né? Nós queríamos pegar, por exemplo, as últimas quartas-feiras de cada mês e fazer um programa Visão Espírita ao vivo dentro da Casa Espírita. No lugar de uma palestra, a gente senta na mesa lá, o orador convidado, eu estarei lá presente, e com todo o público participando, fazendo perguntas ali ao vivo. Agora, você imagina que legal, olha, vejam agora que legal a gente fazer isso também contando com o YouTube e Facebook para transmitir. Né? Ao vivo, dentro da Casa Espírita, itinerante, né? Por exemplo, cada mês numa Casa Espírita diferente. Quanta oportunidade que a gente abre de diálogo, de participação das pessoas, né? Então vamos esperar passar essa fase aí, não é, Alan e Luiz? Para a gente avançar também com esses projetos que nós temos. Nós estamos criando... Eu vou dar uma palhinha aqui, Wilson. Ah. Eu, filósofo, o meu querido Wilson aí, sociólogo, nós estamos criando um programa, né? Vamos falar assim. Um programa de filosofia e sociologia espírita. Então, nós estamos aí desenhando, talvez demore mais um pouquinho aí, não fiquem ansiosos, porque nós já estamos por suficiente, para trazer a doutrina espírita na sua base filosófica e sociológica. Então, nós estamos aí desenhando esse trabalho já faz um tempo e provavelmente ele vai funcionar no caráter digital mesmo, né? Sim. A proposta é essa, até para abranger mais pessoas, né? Para mostrar outros lados da doutrina, né? Então, nós estamos com esses projetos aí. Nós não paramos, não. Nós não temos o que fazer, né, Wilson? Né, Wilson? Quase nada. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 36 minutos dessa manhã agradável do dia 6 de setembro do ano de 2020, e nós caminhamos então para o terceiro bloco do programa Visão Espírita de hoje, em que a gente estuda a obra O Céu e o Inferno, né, de Allan Kardec, da Codificação Espírita. Aqui eu uso a tradução do Evandro Noleto Bezerra, né? E a gente vai hoje acompanhar a história de um espírito denominado Charles de Saint-Gilles. Esse G é abreviado, acredito que para proteger o nome do jovem, né, que é do personagem que ainda era encarnado na época, deficiente mental. Essa mensagem, isso foi recebido na Sociedade Espírita de Paris no ano de 1860. Esse jovem, então, o Charles, é um deficiente mental, na época tinha 13 anos e estava vivo, né? Isto é, encarnado, para o nosso entendimento. E Kardec aqui explica que as faculdades mentais eram nulas, a tal ponto que ele nem mesmo reconhecia os próprios pais ou era capaz de se alimentar sozinho. Então, era uma pessoa totalmente dependente, realmente, né? O nível, né, de deficiência dele era muito avançado. Há nele, Kardec diz, uma supressão completa do desenvolvimento em todo o sistema orgânico. Então, Kardec faz a São Luís o seguinte questionamento. Kardec pergunta ao espírito de São Luís: poderíeis dizer-nos se podemos evocar o espírito dessa criança? E São Luís responde: podeis fazê-lo como se evocasseis um morto. E aqui a gente já vai parar, eu quero passar para vocês. Nós temos já uma coisa bastante interessante aqui. Isto é, o jovem estava encarnado, ficou bem claro isso. E Kardec pergunta se ele poderia evocar aquele espírito mesmo estando encarnado. E a resposta é que sim, que poderia evocá-lo, como se fosse uma evocação feita a um desencarnado. E eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa possibilidade. Se tem a ver com a condição específica desse jovem, ou é uma coisa mais abrangente? Alain? Às vezes um espírito ele não está em condições de ser evocado, né? A gente tem que entender isso, que eu posso até tentar evocar, mas ele não consegue se manifestar. Por que será que a espiritualidade, neste caso, né, deste espírito aí que nós estamos, como que é o nome do rapaz? Com isso, Charles de Charles. Saint-Gilles. Não, vamos ficar no Charles aqui, né? No caso Sim. do Charles aí, né? Por que será que ele nasce com o corpo fisiológico, o cérebro, nesse diapasão aí de necessitar de todos? Muitas vezes a gente encontra alguns relatos na doutrina aonde um espírito desse porte ele usou demais a mente numa encarnação anterior. E usou demais no sentido de fazer até o mal, né? Usou demais a ponto de se esgotar. E ele necessita de uma encarnação limitadora dessa capacidade de pensar para que ele desenvolva muitas vezes a humildade, né? Porque ele vai precisar ser servido durante uma encarnação toda naquele corpo, para que numa próxima reencarnação ele, inteligente que era, desenvolvido um pouco da humildade, possa vir num corpo que a mente permita essa fala, né? Permita que ele não mais precise nascer daquela forma. E todos aqueles que estão em volta dessa criatura também vão aprender muito na convivência em ter que cuidar de um ser humano que não pensa ali, que é totalmente dependente. Agora, eu posso evocar esse espírito, ainda mais estando encarnado? Até posso. Ele vai se manifestar? Aí depende da condição do espírito. Provavelmente esse espírito tenha mais dificuldade de se comunicar. Então é natural que numa evocação desse porte, quem compareça seja um espírito orientador desse espírito, seja um espírito próximo a ele, para nos explicar, né, um pouco do que aconteceu. Não sei se o Luiz tem alguma coisa para falar mais, Luiz. Esse episódio ele nos permite falar alguma coisa sobre o animismo. As pessoas fazem a leitura do animismo como se fosse alguma coisa nociva, alguma coisa ruim, né? E, na realidade, o animismo nada mais é do que a manifestação da própria alma, quer dizer, do próprio espírito que está encarnado. Não se trata de um espírito liberto do corpo físico, mas de um espírito que se encontra encarnado. Então, essa é uma manifestação anímica. E essa lição aí, ela nos oferece, assim, muitas informações. Ele menciona, por exemplo, que esse espírito ele foi facilmente evocado porque foi só libertar os laços materiais, porque não existiam laços espirituais. Então, ele nos mostra que esse espírito estava numa reencarnação compulsória, né? E não haviam laços que o prendessem ao mundo espiritual. Ele estava preso somente à matéria. Então, se dava aí uma facilidade na comunicação. E aí é uma coisa muito importante isso aí, né? Porque era um espírito que estava numa reencarnação compulsória, reconhecia que estava sendo mais ou menos castigado, né? Mas ele estava reconhecendo que com essas limitações ele estava aprendendo o que fez em encarnações passadas. Então ele estava valorizando o que significa um organismo perfeito, né? É isso aí. E é interessante, né? Porque o Alan ele colocou bem a questão da posição dos técnicos, né? Dos espíritos que estão dirigindo ali aquela evocação. Então, veja, o que a gente tem que compreender nesse contexto é que isso acontece num ambiente controlado, né? Então, veja, existia... Allan Kardec estava realizando ali, era um laboratório. Num laboratório, as condições são totalmente controladas. Então, a gente não pode dizer quantos espíritos estavam envolvidos lá do lado de lá para permitir que aquilo acontecesse. Mas esse jovem, mesmo encarnado, foi evocado. São Luís disse que ele poderia ser evocado como se estivesse desencarnado, e ele foi evocado e respondeu. Isso é muito interessante. Mas por que, que a gente comenta isso sobre esse ambiente? Para não gerar a percepção de que, por exemplo, né, hoje, uma pessoa, uma família que tenha um jovem, uma criança nessas condições, também possa querer evocar o espírito dessa criança. Veja que é importante a gente pontuar isso, né? O objetivo aqui da obra tinha um objetivo didático mesmo, de trazer para a gente a mecânica, o funcionamento, né, das relações espirituais e carnais e físicas. E aí, como o Luiz já adiantou, Kardec, então, continua a conversa com São Luís, dizendo: vossa resposta, isto é, que nós poderíamos evocá-lo, vossa resposta faz-nos supor que a evocação poderia ser feita a qualquer momento. E a resposta é: sim, sua alma está atada ao corpo por laços materiais, mas não espirituais. Ele pode sempre se desprender. Então, mostrava a condição dele já de estar não totalmente preso ao corpo. É isso, Alan, que dá para entender dessa resposta? Vamos lembrar que nós somos uma semiconsciência, talvez, que ele vivesse naquele momento. Vamos lembrar que nós somos espíritos imortais, numa experiência carnal transitória. O acoplar desse espírito na encarnação, ele normalmente leva até os 7 anos de idade. Por quê? É o tempo que a criança vai adquirindo consciência da sua condição de encarnado e ele vai ficando mais ligado à matéria temporariamente do que ao espiritual. Esse é um processo natural de toda a encarnação. Agora, imagina alguém que tenha a dificuldade intelectual de entender a condição de encarnado, muitas vezes ele continua vivendo como se espírito fosse. Ele não tem muito aquela condição. Ele percebe o corpo mais como um entrave que está acontecendo com ele ali, mas não como uma encarnação propriamente dita, porque ele não conseguia interagir com as pessoas na sua volta, né? Então, um espírito nessa condição, Kardec nos mostra aí no seu trabalho que é possível a gente reencarnar, mas salientando e reforçando o que o Wilson acabou de dizer. Nem sempre vai acontecer, porque depende de uma série de situações, mas abre, o meu amigo Wilson, abre Possibilidade. uma Verdade. possibilidade de auxílio a estes espíritos que encarnam nesta condição. Porque você Sim. imagina que legal um trabalho espiritual dedicado a isso, que conseguisse evocar, se não a pessoa ali encarnada, pelo menos os orientadores espirituais dessa pessoa, e o pai e a mãe pudessem entender como ajudar da melhor forma possível naquela encarnação. Seria um trabalho riquíssimo, né? Seria um uso da mediunidade, que eu sempre fico fazendo essa fala, né? Da gente utilizar a mediunidade para realmente o que é necessário, né? E isso eu vejo como algo extremamente necessário, porque como que você ajuda uma criatura que encarna nessa condição, se você não consegue interagir com a pessoa, né? Porque ela está com a mente encarnada totalmente travada ali, né? Agora, se você tiver a condição de saber os porquês, né? E aí você pode tomar, tem que tomar um pouco de cuidado, porque você vai saber até por que você que está recebendo ela de filho, né? Aí você vai ter uma abrangência um pouco maior do histórico, né? Mas eu acho que quando a gente conseguir usar a mediunidade nessa direção, a gente vai enriquecer muito o uso da mediunidade, vai para um uso mais prático, não é, Luiz? Olha, esse capítulo aí, eu até lembrei de catalogar para como estudo futuro. Porque, por exemplo, mais à frente ele menciona que a prece para esse espírito não ajuda muito. Por quê? Porque esse espírito, na forma como ele está encarnado, ele não vai captar essa prece. Agora, o que Kardec fez nada mais foi do que doutrinar um espírito encarnado através da evocação. Porque enquanto ele está naquele corpo defeituoso, ele não pode captar isso que eles falaram com ele. Agora, na evocação, ele se expressou, ele ouviu. Então, eu diria que, no lugar do Kardec, eu faria mais algumas sessões para a doutrinação desse espírito. Né? Porque ele passou a escutar aquilo que ele, em vida, não tinha condições de absorver de jeito nenhum. Se ele não pode absorver através de uma prece ao lado dele, não pode absorver através do amor que a família tenta transferir, né? Agora, na evocação, era uma bonita doutrinação que se podia fazer por semanas a fio. Pois é. Nós ainda nem entramos na evocação em si, a gente vai entrar já. Mas antes de entrar, o Samir, nosso amigo Samir, um grande abraço, meu amigo. Ele comentou aqui que a evocação ao espírito encarnado deveria ser realizada durante o desdobramento do sono. E aí ele complementa, dizendo que é interessante essa condição de desprendimento do encarnado. E aí eu queria que vocês comentassem, porque na verdade são dois fenômenos distintos, né? Quando a gente está falando de desdobramento, a gente está falando do espírito que se liberta durante o sono do corpo físico e que pode ter contato com outro espírito que também está em desdobramento, mas não há um encarnado consciente conversando com ele que está em desdobramento, não é? Então, eu queria que vocês comentassem, esclarecessem, né, a diferença dos dois fenômenos, do desdobramento e da evocação do espírito. Por favor, Alain. Na evocação... Fala aí, Luiz. Pode falar, Luiz. Na evocação, existe um desdobramento. Só que esse desdobramento é auxiliado, provavelmente, pelo plano espiritual. Agora, existem casos, inclusive registrados na literatura, de espíritos que, em desdobramento, se comunicaram com pessoas que estão encarnadas através de médium. Então, tem inúmeros casos, né? Mas isso seria um dos pontos que poderiam se explorar, por exemplo, para aqueles espíritos que não aceitam, por exemplo, a existência de Deus. Não, entende? Uma porção de casos que poderiam, através do desdobramento, serem evocados e serem doutrinados. Então, é um campo enorme aí para se explorar. Eu queria só falar, Samir, que assim, esse espírito ele não estava acoplado ao corpo. Então, necessariamente, ele não precisa do corpo em dormência para ele ser desdobrado e ir naquele processo de evocação. Porque ele só tem que ser evocado. O corpo já não tá, ele já não interage muito com o corpo, né? O corpo é um corpo com muitas limitações, né? Então, não necessariamente ele precisa estar diferente do desdobramento de um médium que tem consciência do corpo. Daí, sim, nós precisamos de... na realidade, no desdobramento, o perispírito se divide, se mantém a parte de energia para manutenção do corpo físico e vai o espírito e o perispírito se manifestar em outro lugar. Então, há uma... Mas por quê? Porque o corpo físico desse médium que tem consciência cerebral aí, ele tá muito ativo, enquanto que o outro não, né? No caso desse do Charles, o Charles ele não tinha consciência provavelmente nem da encarnação. Desculpa, gente. Parou a tosse, Luiz, eu quero pedir para você... Luiz, passa o dedinho na câmera de novo, que eu acho que você colocou o dedo lá, você está embaçado outra vez, está fora de foco. Olha lá. Então assim, o que o Samir falou está coerente, doutrinariamente falando, mas é um caso excepcional esse caso do Charles, tá? Só para a gente distinguir. E volto a falar que é um campo a ser estudado pela ciência que busca auxiliar espíritos encarnados nessas condições aí, tá? Pois é, então, fazendo uma comparação, se não fosse o Charles, que estivesse ali sendo evocado, fosse uma pessoa normal, com saúde, né, dormindo profundamente, e junto a essa pessoa, fosse junto não fisicamente, mas naquele momento fosse feito um trabalho de evocação, sim, aquele espírito que estava desdobrado poderia se manifestar para conversar com por meio do médium, com um interlocutor, com um entrevistador qualquer. Então, isso poderia acontecer. A mecânica funcionaria também para uma pessoa em estado de desdobramento, né? Wilson, no caso. Sim. A história espírita registra, inclusive, casos de elemento que, na hora do almoço, ele tirou aquela sonequinha na cadeira de balanço e ele foi fotografado em um país distante ao lado da irmã que estava viajando. Olha, entendeu? Quer dizer, então esse desdobramento se deu de forma espontânea. É um caso... A gente tem batido muito nessa tecla. Cientificamente, nós paramos no tempo. Mas, por exemplo, a gente cansa de ouvir casos de gente às vezes, meu filho precisava vir aqui fazer o tratamento, mas ele não quer vir no centro. Entende? Deveríamos criar condições para, na hora que esse filho estivesse dormindo, fazer evocação e chamar. Entende? Quer dizer, nós não exploramos metade dos recursos que nós podemos fazer num centro espírita. É verdade. É verdade. Veja que até agora a gente só falou, ainda não falamos de consequências, de nada disso. A gente começou a explorar o assunto, estamos chegando no final, já são 10h55, e aí eu só vou colocar a terceira questão, em que é feito realmente a evocação, para a gente fazer os nossos breves comentários aí, pra gente, antes de chegar no final. Mas vamos continuar essa conversa nos próximos programas, tem muita coisa interessante pela frente para a gente tratar sobre esse caso. Então, é feita a evocação por Allan Kardec, e a resposta do Charles é a seguinte: sou um pobre espírito preso à terra como uma ave pelo pé. É assim que ele se manifesta, já se apresentando. E Kardec continua: em vosso estado atual como espírito, tendes consciência de vossa nulidade neste mundo? Isto é, pergunta se ele está consciente do quanto ele é limitado neste mundo. E a resposta dele é: certamente, sinto bem o meu cativeiro. Então, eu só queria passar para vocês essa percepção que o espírito tem, né? E nos próximos programas, naturalmente, a gente vai saber o porquê isso de fato aconteceu, o que levou isso, e as implicações, né, físicas, neurológicas mesmo, dessa condição dele. Né? Alain, primeiramente, ave presa pelo pé, Alain. A ave presa pelo pé. Na realidade, que visão, todos nós, né? Figura. Figura de linguagem bacana, né? Mas será que nós também não somos aves presas pelo pé? E com pior, né? Nós temos a consciência de estarmos encarnados. Segundo o Livro dos Espíritos, nós estamos aprisionados num corpo físico para a evolução. Então, quando eu paro de me debater nessa minha gaiola, eu machuco menos as minhas asas. E eu consigo até cantar. uma oportunidade de crescimento, porque eu, livre, não consegui evoluir. Então, precisar me botar dentro de uma gaiola para eu aprender a cantar. É uma alegoria bacana, mas eu acho que a gente deve, sim, continuar comentando isso no domingo que vem, porque é muito rico esse exemplo aí, tá? Eu acho que eu fico por aqui para a gente não se estender muito no nosso horário. Hein? Então, eu só vou acrescentar o seguinte, Wilson, repete direitinho o título, direitinho, que o pessoal tem uma semana para estudar, né? Porque estudando esse capítulo uma semana, vão surgir muito mais perguntas, aí eles podem nos apertar bastante através do YouTube, né? Então, que as pessoas aproveitem essa semana agora, realmente, como uma ave presa pelo pé, meu Deus do céu, né? Então, aí, para a gente pensar. Ó, então, para todo mundo anotar aí, tá? A obra é O Céu e o Inferno, está no capítulo 8, que trata do tema principal, expiações terrestres. E aqui, na minha edição, aqui, está na página 354, mas pode ter alguma diferença aí. O capítulo, né? Procurando pelo capítulo 8, você vai encontrar. É um subtítulo dentro do capítulo 8, a história, então, do jovem Charles, né, que foi evocado ainda enquanto encarnado e que fala da sua condição de deficiente mental. Meus amigos, estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Visão Espírita. Eu só poderia agradecer, né, a todos os amigos e amigas que nos acompanham. Agora são 75 pessoas nos acompanhando, e aqui tantos comentários, a gente não dá tempo de falar o nome de todo mundo, e às vezes um ou outro a gente não coloca na tela, mas é tanta gratidão expressada nos comentários, mãozinhas unidas assim, que nos envolve a todos numa energia muito boa. Eu tenho certeza que o nosso domingo será muito iluminado, muito leve, e é isso que eu desejo a todos, um domingo e uma semana repleta de oportunidades, baseado no nosso estudo de hoje, que possamos ter a sensibilidade de observar os nossos recursos no meio em que fomos inseridos, para que possamos trabalhar por nós mesmos, pela nossa transformação e, consequentemente, talvez primeiramente, pela melhoria das pessoas que seguem ao nosso lado. Muito obrigado a todos, né? Gratidão. E eu passo aqui a palavra ao amigo Alan para suas considerações finais e depois ao nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, que pode também, Luiz, fazer uma prece de encerramento, por favor. Eu só agradeço a oportunidade de mais uma vez estar com vocês. Eu saio desse programa com uma vontade tremenda de estudar esse capítulo mais a fundo. Prometo que domingo que vem nós vamos vir com um negócio mais rico nessa direção, tá bom? Uma ótima semana. Vou novamente fazer o desafio do Luiz. Leiam o capítulo e nos encham de pergunta, porque assim é o estudo. E assim a gente também aprende e vai enriquecendo. Talvez a gente não saiba responder, mas não tem problema. Nós vamos junto aprender esse assunto tão rico que Kardec nos trouxe. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem. E para vocês fazerem o aquecimento para domingo, eu convido que vocês acompanhem conosco amanhã, no dia 7 de setembro. Nós estaremos fazendo palestra no Sementes de Luz, palestra pela internet. Então, é só vocês colocarem lá, ou então no meu próprio Facebook, procurar lá no History. Eu vou colocar o link da live que eu vou fazer. O assunto é fantástico. Espiritismo, o Consolador Prometido por Jesus. Né? Então, vocês vão ver a importância que tem o Espiritismo. Eu vou provar para vocês que o Espiritismo é o Consolador Prometido por Jesus. E aí, no domingo, vocês então vão chegar aqui estraçalhando. Né? Um grande abraço a todos e até domingo que vem, se Deus assim o permitir. Obrigado. Um grande abraço. Paz e luz a todos.